Super Pop. Este sempre vai ser verdadeiro. E aí, Cidade Folia! Já estamos em 2019! Super Pop! Chegamos ao fim de mais uma. ...2018... foi o ano em que o Pop Live foi um show à parte. Nos quatro cantos do Pará e estados vizinhos, surpreendendo e emocionando a família a cada show. Onde o profissionalismo e a competência fizeram toda a diferença. Foi um ano de muitas conquistas e realizações. E para chegarmos até aqui, foi imprescindível o trabalho em equipe e o esforço de cada integrante e colaborador que fazem parte da maior empresa de som da América Latina. Subindo! Sobrevoando Cidade Folia em mais uma virada de ano! Vai logo abrindo dois asas, Nandinho! Abre meu águia! E dá-lhe! Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Sem muita fuleiragem, bora sim! Eu quero saber assim, quem que entrou com o pé direito 2019, bota a luzinha pra cima no celular. Bota a luzinha pra cima. Só quem é do Paysandu e acredita que o papão vai subir. Quem é do Remo e acredita que o Remo vai dar mais quatro lambadas no Paysandu. Um, dois, três, vai, batatinha! Joga pra cima. Eu posso dizer que começou, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. O pop tá pressão. Segurou. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Bota o bracinho pra cima. Quem é que vai chegar depois de 8 da manhã em casa, hein? Então bora, Alisson! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Alisson. Vamos fazer uma putaria, nossa patinha. sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando. E a pressão! E a pressão! E a pressão! Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Explode! É o pop que manda! Bora, DJ Alisson, bora, DJ Alisson, bora, bora, bora, bora, sacana, vai, danadinho! Quem tem o amor e trouxe o amor aí, ó. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei. Gira, meu águia, bora girando. Mas vamos tentar. Com o coco aí embaixo, gente, cuidado. Eu te amo tanto, me custa tanto. E aí, galera do lounge? Dizem, ostentação! Se tu ainda me amas. Beijo pra todo mundo aí, viu, galera? Pega o camarote, girando, girando, girando, girando. Vai! O quê? O quê? Só mais uma chance, eu só te peço. Ai! Canta aí, bola, patrimônio! Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servi. Eu quero escutar a galera da VIP cantando, da VIP, vai, vai! Agora veja só como esse mundo gira. Todo mundo é apaixonado pela Duque. Não conto que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora veja só, o meu águia girou. Em 2019, quem é que vai sofrer na mão das mulheres? Bota o bracinho pra cima, só os homens que traíram em 2018. Quem levou chifre em 2018, bota o bracinho pra cima também. Agora vai. Um, dois, três, vai! DJ Ellison, tem mais um mil set. Com Hélice Juninho, com Hélice Juninho, com Hélice Juninho. Agora faz aquele sinalzinho assim da Hang Lose, faz o sinalzinho assim, ó. Faz o sinalzinho assim, ó. Vai, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Aqui no pop só rola whisky de 100 conto, papai. Santorini, conhece, conhece, conhece, conhece. João, rei da farinha! Hoje você não poderia curtir essa primeira entrada de ano se não fosse aqui! Alô, João! João! Alô, bola! Patrimônio! Como é que maninho? Cadê as periquitinhas que doido hoje no Cidade Folia? Essa é a periquita do... Eita, coisa boa! Vai, vai! As periquita doida, as periquita doida, doida, as periquita doida. Alô, DJ Alisson! As periquita doida quando vê os cara doido. As periquita doida quando vê os cara doido. As periquita doida quando vê os cara doido. quando vê os cara doido. E aí, foca! Baby, tem doida quando vê. Elas em doido! Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Alô, Belly! Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E no rock doido, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Ellison e Juninho! Tá mil grau, tá mil grau. Top Live! Mais novidade, Cidade Folia, virada do ano, é pop, pop, pop, pop! E hoje, eu vou para na gaiola, fica de marola, senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado e vai voltar depois das horas, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa, hoje, vou para na gaiola, fica de marola, senta pro chefinho do jeitinho que ele... Nossa, CDC jamais abandonaria a gente hoje! Vai, Everton aí, Potiguar! Toma, toma, toma, toma, toma... Até o som raiar! Paulinho Maluquinho, salve o sapatinho! Nosso padrinho Noy Ellison tá aí também. Ele junto com o Siroc e a galera da TJ em peso. Alô, meu padrinho! Não poderia ser diferente! Pop Live, Pop Live, Pop Live. Pop. Novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro. Ladrão lembra você que roubou meu coração. E aí? Quem é que vai roubar o coração de alguém hoje aí? Quem é, quem é? Quem é? Quem é? Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela. O Bari Valminho da TF representando. Fábio Neide também pela retaguarda. Alô, Black! Que? Doutor Maurício. Uma flor. Bora, Fabinho. Minha, você é uma flor. Bora, Barão. Uma flor. Uma flor. Edinaldo Bart também aqui no som que ele dá valor. Pop, pop, pop, pop, pop Live. Olha quem tá ali, ó. Replay 2! Arrepiando! Piano! Eu não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu muito com a gente. Isso todo mundo vivenciou. Invejosos. Quem é que tem um vizinho invejoso aí? Que em 2018 ele se preocupou mais com a vida do cara do que com a dele. Joga o bracinho pra cima e manda esse invejoso ir pra longe. Bora vir, bora vir, bora Alisson. Vai, vai. Eu quero que tu vá. Pra zero, eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Que em 2019 esse invejoso aprenda a viver a vida dele. Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara. Jeff Dias! Pegada nojo. Jefferson Dias, Jeff Dias, safada, sempre aqui. Apaixonei. Negão do Coqueiro também. Explode o bagulho, já manda. Quem nasceu da nada, sempre será. Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar. Quem nasceu danada, assim sempre será. Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar. E aí, primo Choque? O representante das estradas, o Pop! Quem é que vai chegar depois do meio-dia? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três, vai! Nós botamos elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Não, peraí, vocês merecem as garras do Águia. As garras do Águia cumprimentando vocês aí, ó. Cumprimentando vocês. Cumprimentando, Alisson. Cumprimentando. Cumprimentando. Cumprimentando. Cumprimentando. Preparando. Explode! É foda! Já gostei muito. Hoje nem consigo olhar, não. Olha o seu amor! É com o padre irmão, Thiago da Triton! Thiago, começa tudo de novo, amizade, de novo, vai! 2019! Logo mais na bebê! Quero saber de vocês. Quem é maior de 18 anos aí, bota o bracinho pra cima. Só quem é maior de 18. Quem tem mais de 18? Quem? Quem? Quem? Quem? Bora proibidinho. Quem sabe canta, vai! Hoje é mandelinha de quebrinha. Peguei vocês de surpresa, vai! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar. Canta, Cidade Folia! O quê? Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Vai levar pra tentar e socar na bucetinha. Vai levar pra tentar e socar na bucetinha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sensação. E agora? Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Bora, Fernandinho. Bora, Fernandinho. Dá um balão no palco, maninho. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Pegou a Fernandinho. Nunca mais eu trago o look pra ti, bicho. Mas jogou o boné pra trás na orelha, o balão. Mais tarde, é hora de baile, vou fora a branqueia delas, hoje é pau. A piranha da favela, hoje é pau. A piranha da favela, hoje é pau. A piranha da favela, hoje é pau. A piranha da favela, hoje é pau. A piranha da favela, hoje é pau. Quem acredita que 2019 vai ser muito melhor que 2018, bota o bracinho pra cima. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Nós somos brasileiros e nós realmente não podemos desistir nunca. Já diria, é tipo aquele ditado, o pop é o pop, né? Então somos brasileiros e não desistimos nunca jamais. Ó! Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas... Joga o bracinho pra cima, quem é filho de Deus! Ela é da zona sul, loirinha de olho azul. Vai, e meu parceiro é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui. Mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel pra ela. E se eu baixar o som, vocês cantam comigo, me ajudam? Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel. Solta a voz, papai! Boom! Boom! Ei, bicho. Grita, meu águia! Isso não tem preço de jeito nenhum. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. Nosso representante em Macapá, Reginaldo Marti. Alô, Primote! Já fiz o corre. Ele tá ali no auge, rapaz. Ele, Volsi, Pantoja. E juntamente também com o Tony Pantoja. Obrigado! O Topete Mil Grau também! Pop Reg na área, Keila, Mônica, Bianca! Ela pra cantar, né? Porque de mim, porque de mim, ô bebê, gosto mais de você. Lourinho do Coqueiro, Edilson Raxel! E os olhos de águia. Não, minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Fala, Diogo, você é Raquel, o casal top do pop. É isso? Joga a mãozinha lá em cima, por favor, gente. A mãozinha lá em cima e joga para um lado e para o outro para ficar bonitão. Vamos lá, pedindo energia positiva para papai do céu. Muito dinheiro no bolso de todo mundo. Muita saúde acima de tudo. Joga e canta, e canta, e canta. Botei a melhor roupa para esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume para te impressionar. Cheguei mais cedo para te ver chegar. E... tava linda e a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. O mundo bom, a taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular a parte que eu peço aquele o nome de toda a galera, que eu quero mandar um abração pra toda a galera aí. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje prepara, Biano, os canalhas estão aqui. Só quem é do pop joga a mãozinha lá em cima, aponta pro céu, aponta pro céu, aponta pro céu e bora assim, ó. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Yeah, yeah. O nome dela é... Tem mulheres aí na vida da gente que atrapalha tudo. Tem mulheres que mandam na vida da gente. Eu gosto de mulheres que mandam na vida da gente. Mas tem algumas que se chamam... O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Eu não vejo mais nada dela. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher. Meu parceiro é alto, explosão, explode tudo aí, da vizinha. Se briga agora, então joga. João, então rei da laranja, rei da laranja. Então joga o pop, prezepeiro. Explode! Ainda tem muita coisa pra rolar, meu irmão! Meu irmão. Feliz 2019! Así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiera. Mira toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila. ¡Mi gente! Várias novinhas descendo, eu já tô vendo. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Várias novinhas doidando. Vai descendo, vai descendo. Bota no paredão que o povo gosta. Segura o teu gelo, segura o teu gelo, segura o teu gelo que já vai rolar, já vai rolar. Segura aí, segura aí, segura, segura que a realidade não é essa. A realidade é essa aqui, ó. Sem gelo, mano. Você! Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu... E aí, Júnior do Comércio! Amor, ele tá no som que ele consagrou! Consagrou! A noite é... Marcante aí, joga o bracinho pra cima, só quem gosta de marcante. Bora relembrar aqueles vídeos que o Pop tocou aqui no Cidade Folia. Por favor, todo mundo joga o bracinho pra cima e dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai. É assim, Alisson! Olha a galera de sociais. Que tempo bom, hein, mano? Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor, oh, oh, oh. DJ Ellis. Você me deixou de um jeito que não dá. Bora, meu do GDK! Assim dá demais, dá demais. Passou já GDK, o Elton. Nunca pensei que pudesse. Juninho. Toda a galera aqui com a gente. Tô forte assim. E é por isso que eu te peço amor. Canta Cidade Folia! O nosso batidão, o nosso melody, não deixa desejar pra porra nenhuma. É nosso, viu, cara? Se eu soubesse de tudo isso... Assim você soubesse o tanto que te amei. Teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe! Desculpe o que passou, passou. Eu hoje vou... Marina! pra cima. Vai, vai, vai. Relembrando, relembrando, relembrando. Os besteiroides aqui no porra. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. O mundo faz parte da panelinha. Tá forte aqui esse. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá? Lá os puxa saco. Tem como tem? Tem emprego, tem real. Aí não dá. Todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera é uma tremenda panelinha. E o Cidade Folia lotado. Tá aqui. Provei, esquece, isso passa. Sexta... Bora, Pompom, pra cima, mano. Se pudesse, eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esses... Galera do camarote, galera da VIP, galera da Premium, galera do Loud Ostentação. Foi o amor, me diz agora por que não. Um abraço, mano, pra você. Feliz 2019. Você é a Fabiola Viana. Renatinho. Alô, Renato. Alô, Pavacho. Vem, vem, vem. Ah! Oh! Ah! Oh! Só quem sabe canta. Não existe fronteira. Pra quê? Barreira que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Onde? Onde? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. Minha cunhada Elane também. Eu amo você. Eu sou uma... Mate Brinde. Ei. Está fechada com o Pop. Cara de balsa. Mano. Cara de balsa. Moeda. Como é que tá o coração, moeda? Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que Ronaldinho! Alô, Foca! Fora, Barbudão! Alô, Nenê! Cadê a Nara, hein? Pois ela reclama. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta de jeito nenhum pra vocês. Quem é que tem mais de 5 anos de super pop aqui no Cidade Folia? Bota o bracinho pra cima. Eu sei, você tem mais de 20. Quem é que tem mais de 10 anos de pop aqui no Cidade Folia? Quem tem? Curtiu essa aqui, ó! Eu acho é firme, não é caretagem não, meu irmão! Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista, agora só quero te amar. Você conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a você. Super Pop. Tu é minha paixão. Sempre. Sem ti não sei viver. Quem já viveu mais de 5, mais de 10, mais de 15, tem 20 anos de pop, sabe que é uma paixão verdadeira, assim como ela e seu Juninho. Joga pra cima, vai, vai! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com quem? Com DJ Hélice e Juninho, arrastando a multidão. Que não... Agora bora ensinar o que todo mundo já sabe, bora lá! Aí porque nós vamos ensinar, é assim, vai, vai! Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha à esquerda, e cruza os dedinhos no céu, e faz o S sobre a cabeça. Deixa comigo agora, vai! Jogue a mãozinha direita, depois a mãozinha à esquerda, e cruza os dedinhos no céu. Quem é sincero faz um S, faz um S. Quem é simples faz um S, faz, faz. E agora quem é safado faz um S também, faz, faz, faz, faz. DJ Alisson! Alisson, Alisson! DJ Alisson. Curte essa aqui, vai, vai, vai! Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Pop Life. Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te locutor Zeca da Joia. Salou. Manda abraço pro Pezão. É de live. Carlito Silva, tá todo mundo aí. Doido. Osvaldo GDP também tá aí. Direto do Rio de Janeiro. Alô, Vito Explosão. Parabéns, garoto. Não tem meio termo, não tem meio termo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Enrola muito tempo, enrola. Por que enrola, hein? Eu quero mais uma, eu quero mais outra. Alisson, vai, garoto. Lá vai ela. Obrigado, minha amiga, pelo apoio e divulgação total, hein? Maraná, maraná, maraná. Você? Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro... Fala, Marinho! Sabe se volto, só tenho você... Edilson Rex. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Já foi. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Pop Life. Visão perto até eu não te amo, sim. Você é a parte boa que existe em mim. Se E aí, mano, Siroque? É o Ciro da PJ. Ele, Stefan também tá com a gente. Meu maninho Noia, lá na esquina para... É o Mano Herói. DJ. Aquele abraço, maninho. Pera. Açaí Vídeo. Sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra net pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Olha a Lorinha GDK, tá de volta, papai Carlinha. Com esse jeito de me olhar, vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Como é que é disso não? Papara garantinho, tamo junto, mano. O que eu sinto por você. Cadê a Tati? Sei que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com essa gata é de coração. Se não vou ter em meus braços, deixa ao menos te dizer que a lágrima em meus olhos é porque descobri o amor. E aí, Renatinho dos Humildes? Excellent. Aquele abraço, maninho. Excellent. Logo mais lá, bebê! Alô, David do Coqueiro! Tio Eldo, toda a galera, mano. Valeu, hein? Flores, será que errei? Microfone já não ajuda mais. Nem ter me entregado, te amei. Mas você não levou a sério. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro. E o povo resolveu vir pro pop. Alô, Popô, como todos os anos, você curtindo o Réveillon ao lado do seu pop, maninho, maninho, maninho. O resto do ano é tudo pra lá, mas o Réveillon é aqui, papai. Guarda a música, meu irmão, tu é doido. Essa aqui mexe com todo mundo. Vai. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Se você não sabe, eu sei muito, muito, muito bem. Eu sei, eu sei. Se não entende o que aconteceu, a menina um dia já cresceu. Não consigo gostar. Joga a mão pra cima, libera esse astral. Olha pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão de adolescente. Se eu olhar pra lua, é o que? O seu rosto. Dos despintados lá de Macarena, tem gente no quarto, dos quatro cantos do estádio comigo. Me deixa. Thank you. presenteando a gente com o lindo boné, Alisson. E assim, representando a paz, o amor, a alegria. Então bora, maninho! Maninho! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Alô, Ribley! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas e aí? Fala a verdade, quem nunca traiu aí, bota o bracinho pra cima. Só quem nunca traiu. Quem nunca? Quem nunca? Canta bem forte, vai! O quê? E eu? Podem? Por quê? Mas tudo bem? Não, DJ Alisson. É aquela mesmo, é? Então vai! Os homens da jaqueta, rapaz! É, quem sabe canta, quem não sabe dança, coelhão! DJ Coelhão, lá na loja Fortaleza do meu amigo André. É Pitbull, meu irmão. E daí com a gente também o Anderson, Alisson. Aí o Anderson da Duque Gold aí da R.A. Boutique. Alô, Anderson, Bangu virou geral. Meu parceiro Bruninho e a Sara da equipe Croco Live. Equipe nova no Pop, vou chegar junto que vocês são nossos. Logo mais lá, bebê, até 6 da tarde, até 18 horas. Ninguém paga ingresso. Escrito numa tatuagem. É o Águia de Fogo.